irmãos. Que maravilha que Deus está fazendo em nossas vidas através de Jesus. Não tem como ficar calado sem proclamar em alta voz. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Pois onde está o vosso tesouro? Aí estará o vosso coração.